A vila rugido acorda com os jardins em flor. E aqui vem um monstro nada assustador. O Henry e a família vais conhecer e as suas aventuras.